6:37. Permanecemos deitados, entorpecidos, mexendo-nos apenas para afastar insetos intrometidos, até as primeiras sombras tocarem os nossos pés. Jamie levantou-se em silêncio e tapou-me com uma capa, pensando que eu estava a dormir. Ouvi o restolhar da roupa enquanto ele se vestia e o leve movimento do seu corpo pela erva. Virei-me de lado e vi-o, perto dali, de pé na orla da floresta, observando o terreno descer em direção ao rio. Ele não usava nada além do tartan, enrugado e com manchas de sangue amarrado à volta da cintura. Com o cabelo solto e emaranhado à volta dos ombros, parecia o homem selvagem das terras altas que era. O que pensei ser uma armadilha para ele, a sua família, o seu clã, era a sua força. E o que pensei ser a minha força, a minha solidão, a minha falta de laços, era a minha fraqueza. Por conhecer a proximidade, o lado bom e o mau, ele teve a força para deixá-la, para se afastar de todas as ideias de segurança e aventurar-se sozinho. E eu, tão orgulhosa da autossuficiência, pelo menos uma vez, não conseguia tolerar a ideia de estar sozinha novamente. Decidira não dizer nada, viver o momento, aceitar o que viesse. Mas o momento estava aqui e eu não podia aceitá-lo. Vi quando ele ergueu a cabeça decidido e no mesmo instante vi o seu nome entalhado na pedra fria. O terror e o desespero tomaram conta de mim. Como se tivesse ouvido o eco do meu grito silencioso, ele virou a cabeça para mim. O que viu no meu rosto trouxe-o rapidamente para o meu lado. O que foi, Sassenach? Não valia a pena mentir, não quando ele podia ver-me. Estou com medo, disse. Ele olhou depressa à volta em busca de perigo, levando uma das mãos ao punhal. Mas eu impedi-o, agarrando-lhe o braço com a mão. Não é isso, Jamie. Abraça-me, por favor. Ele puxou-me para perto dele, envolvendo-me com a capa. Eu estava a tremer, apesar de o ar continuar quente. Está tudo bem, Anigiandon? Murmurou ele. Estou aqui. O que é que te assustou? Tu, disse, e apertei-o. O seu coração batia contra a minha orelha, forte e constante. Aqui. Tenho medo de pensar em ti aqui, de nós virmos para aqui. Medo? Perguntou ele. De que, Sassenach? Ele abraçou-me com mais força. Eu disse quando nos casamos que tomaria sempre conta de ti, não foi? Abraçou-me mais, apoiando a minha cabeça na curva do seu ombro. Naquele dia eu dei-te 3 coisas, disse ele baixinho. O meu nome, a minha família e a proteção do meu corpo. Terás sempre essas coisas, Sassenach. Enquanto nós os dois vivermos, não importa onde estejamos, não permitirei que tu passes fome nem frio. Nunca, em tempo algum, permitirei que alguma coisa te aconteça. Não tenho medo de nada disso, disse eu. Receio que morras e não conseguirei suportar se isso acontecer, Jamie. Não conseguirei. Ele sobressaltou-se surpreendido e olhou para o meu rosto. Bem, farei o que puder para evitar isso, Sassenach, disse ele. Mas tu sabes que não está totalmente nas minhas mãos. O seu rosto estava sério, mas um canto dos seus lábios entortava-se num sorriso. Ver isso irritou-me completamente. Não te rias, disse eu furiosamente. Não ouses rir-te. Ora, não me estou a rir, disse ele tentando ficar sério. Estás sim. Dei-lhe um soco ao de leve no peito. Agora ele estava a rir-se. Dei-lhe mais um soco, mais forte. E quando me dei conta, batia-lhe livremente, os meus punhos batendo com força no seu tartan. Ele agarrou-me a mão, mas baixei a cabeça e mordi-lhe o polegar. Ele gritou e afastou a mão. Examinou as marcas da dentada durante um momento e depois olhou para mim com uma sobrancelha erguida. Os seus olhos continuavam bem-humorados, mas pelo menos tinha parado de rir o maldito. Sassenach, tu já me viste perto da morte quase uma dezena de vezes e nunca ficaste abalada. Porquê que estás a falar disso agora, uma vez que nem doente estou? Nunca fiquei abalada? Olhei para ele, boquiaberta e furiosa. Tu achas que eu não fiquei abalada? Ele esfregou um nó do dedo no lábio superior, olhando para mim, divertido. Bem, acho que te importaste, claro. Mas admito que nunca pensei nisso. Claro que não. E se tivesses pensado, não faria nenhuma diferença, seu escocês. Foi a pior coisa que pude pensar, chamar-lhe. Sem encontrar outras palavras, virei-me e afastei-me batendo os pés. Infelizmente, bater os pés tem relativamente pouco efeito. Quando é feito com pés descalços, num campo cheio de erva. Pisei em algo pontiagudo, gritei e manquei alguns passos, até ser obrigada a parar. Tinha pisado um tipo de abrolho. Meia dúzia de espinhos estavam presos na planta do meu pé. Gotas de sangue a saírem dos pequenos orifícios. Precariamente equilibrada num pé, tentei tirá-los, resmungando baixinho. Desequilibrei-me e quase caí. Uma mão forte segurou-me pelo cotovelo e estabilizou-me. Rangi os dentes e terminei de arrancar os pequenos espinhos. Libertei o meu cotovelo da mão dele e virei-me para andar, com muito mais cuidado, de regresso aonde tinha deixado as minhas roupas. Atirando a capa ao chão, comecei a vestir-me com o máximo de dignidade possível. Jamie manteve-se de pé, de braços cruzados, a observar-me sem dizer nada. Quando Deus expulsou Adão do paraíso, pelo menos a Eva foi com ele, disse eu, conversando com os meus dedos enquanto amarrava os cordões das minhas calças. Sim, é verdade, concordou ele, depois de uma pausa cuidadosa. Olhou para mim de soslaio, para ver se eu lhe iria bater novamente. Não andaste a comer nenhuma das plantas que colheste hoje cedo, pois não, Sassenach? Não, penso que não, acrescentou rapidamente ao ver a minha expressão. Só perguntei por perguntar. Myers diz que algumas coisas aqui dão pesadelos. Não estou a ter pesadelos, disse eu, com mais intensidade do que o necessário, se estivesse a dizer a verdade. Eu estava a ter pesadelos. Apesar de a ingestão de substâncias alucinógenas não ter nada a ver com isso. Ele suspirou. Queres dizer-me de uma vez de que é que estás a falar, Sassenach? Ou pretendes fazer-me sofrer um pouco mais? Olhei para ele, apanhada, como sempre, entre a vontade de rir e a vontade de atacá-lo com um objeto pontiagudo. E depois, uma onda de desespero tomou conta do riso e da raiva. Descontraí os ombros, desistindo. Estou a falar sobre ti, disse eu. Sobre mim? Porquê? Porque tu és o raio de um escocês das terras altas e tens honra, coragem e perseverança. E sei que não consegues evitar, e eu não quero que o faças, só que raios partam. Isso vai levar-te à Escócia e matar-te. E não há nada que eu possa fazer para o evitar. Ele olhou para mim, incrédulo. Escócia? Perguntou ele, como se eu tivesse dito algo completamente maluco. Escócia, onde está a tua maldita sepultura? Ele passou uma mão lentamente pelo cabelo, olhando para mim com a cabeça baixa. Ah, disse ele finalmente, agora percebo. Achas que se eu for para a Escócia, devo morrer lá, já que é onde serei enterrado. É isso? Assenti demasiado aborrecida para falar. E por que é que achas que vou para a Escócia? Perguntou ele cuidadosamente. Olhei para ele exasperada e mexi o braço indicando a região selvagem à nossa volta. Onde mais é que vais buscar colonizadores para esta terra? É claro que vais para a Escócia. Ele olhou para mim exasperado por sua vez. Como, pelo amor de Deus, achas que eu faria isso, Sassenach? Talvez acontecesse se eu ainda tivesse as pedras preciosas. Mas agora devo ter 10 libras e ainda é dinheiro emprestado. Então devo voar para a Escócia como um pássaro e trazer pessoas comigo caminhando sobre a água. Tu vais pensar de alguma maneira, disse com tristeza. Fazes sempre isso. Ele olhou para mim de uma forma estranha. E depois desviou o olhar e fez uma pausa por uns instantes antes de me responder. Eu ainda não me tinha dado conta de que me consideras Deus Todo-Poderoso, Sassenach, disse ele finalmente. Não considero, disse. Moisés, talvez. As palavras foram espirituosas, mas nenhum de nós estava a brincar. Ele afastou-se um pouco com as mãos presas atrás das costas. Cuidado com os espinhos, disse-lhe, ao ver que ele ia na direção de onde me tinha magoado. Em resposta, ele alterou o trajeto, mas não disse nada. Andou de um lado para o outro na clareira, com a cabeça baixa, pensativo. Por fim, regressou, colocando-se à minha frente. Não posso fazer isto sozinho, disse ele baixinho. Tens razão em relação a isso. Mas penso que não preciso de ir à Escócia para ir buscar os meus colonizadores. Então como? Os meus homens? Os homens que estavam comigo em Ardsmuir, disse ele, eles já estão aqui. Mas tu não fazes ideia de onde eles estão, protestei. E além disso, eles foram transportados há anos. Estarão estabelecidos. Não vão querer erguer estacas e vir aos confins do maldito mundo como tu. Ele sorriu com um pouco de sarcasmo. Tu quiseste, Sassenach. Respirei fundo. O irritante medo que tinha pesado no meu coração nas últimas semanas diminuíra. Sem essa preocupação, no entanto, havia agora espaço na minha mente para contemplar a grande dificuldade da tarefa na qual ele estava a colocar-se. Localizar homens espalhados por colónias, convencê-los a vir com ele e conseguir simultaneamente capital para financiar a limpeza da terra e o plantio, sem falar da enormidade de trabalho envolvido para conseguir um terreno limpo nesta região selvagem virgem. Vou pensar em alguma coisa, disse ele, sorrindo ligeiramente, enquanto observava as dúvidas e as incertezas passarem pelo meu rosto. Faço sempre isso, não é? Num longo suspiro, expirei todo o ar dos meus pulmões. Sim, fazes, disse eu. Jamie, tens a certeza? A tua tia Jocasta? Ele afastou essa possibilidade agitando a mão. Não, disse ele. Nunca. Ainda assim, hesitei, sentindo-me culpada. Não irias? Não é só por minha causa, pois não? Do que eu disse sobre manter escravos? Não, disse ele. Fez uma pausa e eu vi os dois dedos rígidos da sua mão direita mexerem-se. Ele também viu e parou o movimento abruptamente. Tenho vivido como um escravo, Claire, disse ele baixinho, com a cabeça baixa. E não poderia viver sabendo que havia um homem na terra que se sentia em relação a mim como eu me senti em relação àqueles que acreditavam ser meus donos. Estendi a minha mão para tapar a dele, aleijada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e calmas como a chuva de verão. Não me vais deixar? Perguntei finalmente. Não vais morrer? Ele abanou a cabeça e apertou a minha mão com força. Tu és a minha coragem, assim como eu sou a tua consciência. Sussurrou ele. Tu és o meu coração e eu a sua compaixão. Sozinhos não estamos completos. Sabias disso, Sassenach? Claro que sei, respondi. E a minha voz ficou embargada. É por isso que sinto tanto medo. Não quero ser meia pessoa novamente. Não iria suportar. Com o polegar, ele afastou uma madeixa do meu cabelo da minha face úmida e abraçou-me tanto que eu conseguia sentir-lhe o peito subir e descer, à medida que ele respirava. Ele era tão sólido, tão vivo, cabelo encaracolado, ruivo dourado contra a pele nua. No entanto, eu tivera-o outrora nos meus braços e tinha-o perdido. Com a mão, tocou-me no queixo, quente apesar da minha pele estar úmida. Mas não vês quão pouco importante é a noção de morte entre nós os dois, Claire? Sussurrou ele. As minhas mãos cerraram-se contra o peito dele. Não, não achava que era pouco importante. Durante o espaço de tempo em que me deixaste, depois de Culloden, eu estive morto naquela época, não estive? Eu pensei que sim, é por isso que eu respirei fundo a tremer. E ele assentiu. Daqui a 200 anos certamente estarei morto, Sassenach, disse ele. Sorriu trucista. Quer sejam os índios, os animais selvagens, uma praga, a corda da forca ou apenas a bênção da idade avançada. Estarei morto? Sim. E enquanto lá estavas na tua época, eu estava morto, não estava? Anuí sem palavras. Até mesmo agora eu olhava para trás e via o abismo do desespero no qual aquela separação me tinha lançado e do qual eu saíra um centímetro doloroso de cada vez. Agora eu estava com ele novamente, no pico da vida, e não conseguia pensar na descida. Ele curvou-se e arrancou um pé de erva, espalhando as barbas verdes macias entre os seus dedos. O homem é como a erva do campo, disse ele suavemente, passando o calo fino sobre os nós dos meus dedos, que descansavam sobre o meu peito. Hoje floresce, amanhã murcha e é lançado no fogo. Levou o tufo verde macio aos lábios e beijou-o, e depois encostou-o delicadamente à minha boca. Eu estava morto, minha Sassenach, mas durante todo aquele tempo amei-te. Eu fechei os olhos, sentindo as cócegas da erva nos meus lábios, leve como o toque do sol e do ar. Também te amei, sussurrei, e irei sempre amar-te. A erva caiu. Com os olhos ainda fechados, eu senti-o inclinar-se para mim, com a boca na minha, quente como o sol, leve como o ar. Enquanto o meu corpo viver e o teu, seremos um só corpo. Sussurrou ele. Os seus dedos tocaram-me no cabelo, no queixo, no pescoço e nos seios, e eu senti a sua respiração e senti-o firme sob a minha mão. Então deitei a cabeça no seu ombro, a força dele suportando-me, as palavras profundas e suaves no seu peito. E quando o meu corpo deixar de viver, a minha alma ainda será tua. Claire, juro pela minha fé no céu, não serei afastado de ti. O vento restolhou as folhas das nogueiras ali perto e os odores do fim do verão subiram fortes à nossa volta. Pinheiro, erva, morangos, pedra aquecida pelo sol e água fria e o cheiro forte e almiscarado do corpo dele perto do meu. Nada está perdido, Sassenach, apenas mudado. Essa é a primeira lei da termodinâmica, disse eu, limpando o nariz. Não, disse ele, isto é fé.